A Polícia Rodoviária Federal impediu que uma adolescente de 15 anos, moradora de Cascavel, levasse para aquele município na tarde de ontem cerca de 2 quilos de crack e 525 gramas de cocaína. A adolescente era passageira de um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu-Cascavel e foi apreendida pela PRF por estar transportando a droga presa ao corpo. Na verdade, 1,980 gramas de crack estavam dentro de uma calça leg protegida por uma saia bastante folgada. A droga estava amarrada às pernas e escondida sob o sutiã da garota, a cocaína distribuída em 2 pequenos tabletes. Assim que perceberam que a situação era de tráfico de drogas, os PRFs encaminharam a garota à Delegacia Especial do Adolescente. Posteriormente, foi lavrado no posto policial a documentação. Assim que iniciaram a conversa, a garota confessou que saiu de Cascavel com destino à Foz do Iguaçu, orientada por pessoa que ela diz não conhecer através de um telefonema anônimo de número restrito, para encontrar uma mala abandonada próxima à rodoviária e esconder a droga que estava nesta mala na roupa. A garota disse que receberia R$300 para fazer o transporte do entorpecente e entregar para quem ela não conhecia em Cascavel. Agora ela encontra-se no Sense de Foz do Iguaçu aguardando procedimentos judiciais. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.